sequência 1918, decimal 95. 1895, obrigado, tenha um bom dia. Então, Salvador, muito bom dia, o gol 1455 estabilizado no RNAVE da 1-0. 1455, número 2 na aproximação, guarde autorização de pouso, QNH 0015. Ah, na sua escuta, senhor. Opa, 3745, decola da intercessão, se tem autorizado. Recebeu, Tony? Recebi, via Charlie ali, mantém. Via Charlie ali, mantém, 3745. Na 356, desça para 2500 pés, está autorizado. O RNAVE da pista 90, após o TAP, voo encerra a vista 366. 2500, após o TAP, encerra a vista 366. Já avisou o Conavia aqui também. 356, grato. 2500, pés, o ajuste 10015. RNAV da 10, Campa Vista, azul 5048. Azul 5048, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Com a torre 1895, obrigado, até já. Azul 4060. Fique atento para a aeronave da Gol parada no través do portão 8. Há balizadores lá próximo. O senhor prossegue via Juliette para o portão 09. Juliette com moda, são 4060. 45. São 3745, contato formado na decolagem, suba via 6 Adael para nível 327. Pode voar, Adael? São 3745, autoridade do direto 0. Adael, obrigado, 320. Transponder 0145, decolagem pistona 7 com curva a critério da torre. O controle, a torre opera 1895. Capitagem de Serra, confiança fiscal B e autonomia. Chame a torre para acionamento e táxi 1895 e negão no 095. Voo 1962, após ETAP, voa Serra Vida 366, reduza para 2109, número 3 na aproximação. Informa o tráfego, voa 12 horas, 8 milhas, passando 3500 pés em descida para 2500 pés. Alfa 318. Ok, sente do tráfego, vai reduzir, fora 962, pode estar que voa ao 306. Ok, livre pouso, azul 5048, final mais trabalho. Azul, boa tarde, bom dia. Bruno 455, livrou na Fox Fox. Bruno 21, Lima Lábio. Obrigado. Azul, bom dia. Bruno 455, na sua escuta. Bruno 455, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette para 2, Bruno 455. Olá, 962, prossigo. Sei que a informação vai ajudar, mas o navio aí que eles falaram está mais ou menos no través de Aratuba. 962, copiado, através de Aratuba. Estamos passando informação nesse exato momento. Reduza para aproximação, a hora tráfego informado anteriormente, está 7 milhas, mantendo 200 de ground. É, reduzindo. 3895, roda. Qual é a posição? Campo Vista, né? 356. Xenema 356, Xenema 2, 118, decimal 95. 395, obrigado, boa. Salvador 2742, mantendo no 60. 2742, 50 milhas, Nordeste Salvador, contato radar, voa a Bonk para interceptar a chegada a Bonk, depois para a descida, ajuste a 905. Gente, na altura de Bonk, na Bonk, para a descida reportada 2742. Aproximação, vale autorização de pouso. Batista em aguardo, né? 356. Controle, possibilidade de voar Montebar 3745? 3745, agora. É isso, agora. Xenema 356, posto autorizado, pista 10, vento 100 graus, 089. Autorizado, amanhã 356. Salve, Salvador, um bom dia, Azul 5048, na Fox Flight. Azul 5048, Alfa, chamei a Cidade Juliette. Alfa, Cidade Juliette, Azul 5048. Tran 3895, portão 62 autorizado, chame táxi. Tran 3895. Fica descida para 1 mil pés. Alguém do Rádio Ruiz, desce para 1 mil pés, ajuste na 095. 095, mil pés autorizado, alguém do Rádio Ruiz. Azul 5048, ingresso de aquilo, chame na saída do PAD 3. Confirme, senhorita, para ingressar de aquilo no PAD 3. Afirmo. É, portão previsto ao 02, chame para ingresso no PAD 1. Ok, vai chamar para ingresso, Azul 5048. O Gol no 455 vai aguardar a liberação do gate 62. Gente, aguardando 06, Gol no 455. Fono 962, chame a torre, 118, decimal 95. Fono 118, decimal 95, Fono 962. Salvador, Fono 962, final da 10. Fono 962, agora de autorização de pouso. Olha. Trolitã 3266. É, 32. Eu não recebo você? Meia, perdão. É, eu sei que já foi reportado pelos colegas, né? Um navio que está fazendo aqui uma mancha monstruosa aqui no oceano. A pergunta 32 no meio foi passada a informação já para as outras cidades que eu vou ter. Ok, obrigado. Passando o Juliette, Quebec, Silo, prossiga. É 356, solo 02, libera direita, cojando, solo 06, libera direita, solo 219. Juliette, Quebec, Kilo, nosso tráfego é informado, setor, sub para nível 095, ataque passando 3557. O 5048, ingresso Patio no portão 02. Ingresso Patio no portão 02, azul 5048. Canal de descida 2742. Tono 0, vento no 50 graus, 079. Eu vou falar tono 0, vou no máximo 62. Boa, 6356, Alfa, chama essa da Juliette. Alfa, de Juliette. Da Juliette, para o seguinte. Cinco, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, lanterna 123 decimal 8. 125, 1268, boa. Serra 3895, pronto para o táxi, POB 222, ou Fernando Serra Bravo, Golf Lima, autonomia 0330. 395, táxi aprovado até o ponto de espera, via Bate Uno Índia, ponto de espera Torre 1, 1895, PNH1095. Ainda autorizado, táxi, via Bate Uno Índia, ponto de espera, Pistão no 0, Torre 295, Pistão 05, Serra 3895. O UNO 455, observando a operação do TAN, Juliette, portão 612. Seguinte, após a passagem do TAN, vai para Juliette 612, UNO 455. Alô 219. Seja 219, UNO 962. Receptando o sinal, procedimento Rinaldi, já 190. Tá 3216, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 11895. Segura 962, Santana Golf. Segura 962, Alfa, chame a cidade Juliette. Alfa, chama a cidade Juliette. 3216, pouso, dorgado, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Prosseguindo para 612, ingresso Juliette, portão 07. Corra, 6356, então a retaguarda do gol, Juliette, portão 7. Paulo Salvador, Gol 1864, está ciente de informação Mike para Maceió. Gol 1864, Maceió autorizado, via Pesilando 7, nível 350. Saída Puca, Jama, Aracaju, primeira curva esquerda. Transponder 5104, controle Salvador, 119, decimal 8. Ciente autorizado para Maceió, 350. Saída Bucajia Maracaju, Apreso Luna 7, decola curva esquerda, transponder 5104 e o controle 1198. Gol no 5, foi no 864, está na posição 5. Corre a chama por estacionamento no 864. Sente, 864. controle, November Swift para o regresso. November Swift, ingresso por Interlagos, reporte visual, boa. Reporte na rotatória. Botará na portatória, na rotatória, November Swift. Prossiga. Nessa posição aqui, a gente vai tocar respeito do pushback, após? Creio que sim. Tem alguma previsão pra gente do que está acontecendo aqui no pátio? Na aeronave da Gol, teve um probleminha no freio, e eu não tenho previsão, não tenho ciência da situação. Eu só estou avisando as aeronaves para contornar na hora do táxi, e algumas estão sendo rebocadas através do 9. Mas não tenho como coordenar, só se eu tentar solicitar um novo gate com o COA, mas não posso fazer nada. Ok, não, já estamos estacionados aqui. A gente tenta fazer um pushback, então qualquer coisa a gente faz um pushback, a retaguarda até a Alfa e até o outro pátio. Ok, ciente. Fala Gol no 962, antes da Juliette. No 962, que já tenta a nave da Gol parada através do portão 8. Abalizadores próximo. Seu ingresso Juliette, portão 1-1. Ok, visual, a gente tá passando aí e prosseguindo pro 11. O Gol no 962. Salvador, boa tarde, do TAN 3216, bro. Alfa 3216, Alfa, chamando pra Juliette. Entendeu? Alfa e chamar antes da Juliette, é isso? Antes da Juliette, aham. Informação Mike, Salvador, Congonhas, autorizados e a rota do plano, nível 360. Decolagem, pista 0, curva direita. Sael, Leda, Motivan. Transponder 5071, no controle Salvador 119.8. Correto, seu posicionamento. Siga. Prossiga. Bom, sim, nós seguiríamos o agora o follow me. Ele está aproximado. Ah, sim, siga o follow me. Ok, resolve. Agora vai prosseguir a retaguarda do aeronave da Gol, então. Mantenha a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do portão. Manterá a posição antes da Juliette. 3895, contato com o radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 340. Sobe via 340, da 3895. Controle November Swift para a rotatória. November Whisky, chame a Tour na frequência 118.95. Para a Torre, 118.95, November Whisky. Torre, November Whisky na vertical da rotatória. November Oscar Whisky, ingresso final, pista no 7. Ingressando na pista no 7, November Oscar Whisky. Na final da pista no 7. Imagina, na final da 1 no 7, November Oscar Whisky. Solo, Solo Salvador, é o Gol. Golf Tango Índia. Prossegando. É o Golf Tango Índia no trajeto 08 para reboque da posição 13 do remoto do patrão. Autorizado da remoto no 3 no patrão, não autorizado. É o reboque. Golf Tango Índia. Azul 2742, chame no Cerrado 372. Chama lá. Beleza, Motiva para o DAN 3895. 3895, autorizado Leda. Ok, boa Leda, 3295. 3000 da 17. Número 3, inicie 360, curva pela esquerda. 360 pela esquerda, November Oscar Whisky. Eu já tô direto, Serra. Mantenha a ponta de espera. Autorizado pista no 0, ventura no 30 graus, 109. Livre pouso no 0, 2742. Prossiga. Confira o qual guardião? 01, ciente, eu e pronto. November Oscar Whisky está reinterceptando a final da 1-7 visual com a final na 1-0, pode se enquadrar como número 2. Gente, como número 2, então, meu November Oscar Whisky. Número 2, November Oscar Whisky. Do 742, informação de tráfego à esquerda, papá 28 alfa, final da pista 1735. Qual é o número 2? Ciente, tem no TQS, 2742. O 01, escuta. Confirme a autonomia e tempo de voo. Salve, Salvador, voo 9864, portão 5, pushback, acionamento. Portão 5, autorizado, chame táxi. Autorizado, boa noite, 64. Eu 01 no vento, não bate 0 grau, 09 nós, chame fora do solo. Gustavo Romeu, Vibra Cruz, que posto, autorizado, pista no 7, vento no 4, 0 grau, 09 nós. Pro Azul 742, solo 23, libera direito, solo 219. Segurando a direita, 219, boa. Está para 3.500 pés na parada rotatória. Palmo, tráfego 2 horas, 11 milhas. Passa agora nível 060, subida para nível 105. Para lançamento, espera aqui. Já autorizado, Juliette, de portão 5, no da 32 e no meio. Afirmo, portão 5, assim que liberado, pode ingressar. Salvador, azul 2742 e Brasil. 2742, Alfa Quilo, parte 34 Lima. Alfa Quilo, parte 34 Lima, 2742. Salvador, chame 62, ano 3, 2330, Galeão, Rio de Janeiro. 62, ano 3. Informação, Mike, aguarde cópia. Está lá, Mike. Ô, Salvador, a situação é essa? Tô chega. Por que vocês vão sair para Campinas? Seria pêndulo 1-0? Sim, mas sim. Daí eu leio da morte, viu? Daí eu leio da morte, obrigado. 101? Guardião 01, chame na frequência 119-35. 119-35. Bom dia, Salvador. Guardião 01, decolou de Salvador, está em patrulhamento, setor norte no momento, na escuta permanente. 01, a gente recebeu há pouco a informação das aeronaves que estava aproximando aqui na chegada Mare, a informação de que tem um navio nas proximidades ali de Veracruz, um navio com as cores preto e vermelho, com aproximadamente 4 mastros, que está fazendo uma mancha monstruosa de óleo nas proximidades. A gente entrou em contato com o guardião pelo nosso telefone que não conseguiu, também com o destino naval sem sucesso. Seria como averiguar essa situação? Afirmativo. Você pode dar uma melhor locação, alguma referência lá da localização? E o sul de Veracruz estava aproximadamente em relação a Salvador quando as aeronaves reportaram a 24 milhas na radial 249, 259 por aí. Ok, próxima Caixa Pregos, então? Ah, isso, nessa posição, entre Veracruz e Caixa Pregos. Ok, vamos dar uma averiguada lá. O Major Renato? Afirmativo. Tu também? Valeu, valeu também, vamos dar uma olhadinha lá. Abraço. Abraço. Permanecer na 1935 ou retorna para 1908? Pode permanecer na 1918, assim que a gente tiver aeronaves em aproximação, naquelas proximidades, pode também ajudar na coordenada do tráfego. Ok, sim. Parada mais do ano 7 até o direto CA. Salvador 1864, estamos com 178 a bordo, autonomia de 2 horas e alternativa é Recife para o tanque. Capitão Juliette, Quebec Kilo, escuta. Quebec, escuta. Capitão Juliette, Quebec Kilo, o senhor consegue visualizar algum navio na proximidade do Veracruz fazendo limpeza de Floral? Juliette, pelo aquilo, um navio nas proximidades de Veracruz fazendo uma limpeza de porão, o senhor consegue visualizar? Nessa posição que eu estou aqui, na minha posição de 3 horas, eu estou vendo uma mancha, estou um pouco distante, mas estou vendo uma mancha grande de óleo, sim. Mas não é um navio, pelo menos aqui não dá para ver um navio muito grande. Tem um pontinho lá, acho que é um navio pequeno, mas tem uma mancha grande de óleo. Gente, Juliette, pelo aquilo. Quilo, grato pela informação. Tá travado o hotel Juliette Serra. Sim. Salvador teria nossa autorização, 6213. Galeão autorizado, via Pernambuco 257 até Monte, nível 360. Saída da Euler de Rume, primeira curva à direita. 5073 no transponder, controle 119.8. 360, da Eulita Irume, curva direita 5073198, conforme a rota, confirma. Copa Novembro 57 Tamus, correto, 6213, chame pronto. Estamos prontos já. Autorizado, chame tarde. Parei. No 556, cópia. 556, na disputa. Galeão autorizado, IP 9257 até Moço, nível 360. Decolagem visto na zero, curva à direita. Dael, Leida, Motiva. Transponder 5063, controle Salvador 1198. Sono 0, vento 140 graus, 099. Gente, a linha decola da 10, boa noite, 64. Dael, Leida, Motiva. E... Confio, pode ser 5063. 063, 6923. Correto, chame para posicionamento no 556. Estou confirmando, é Dael Leda Irume? Afirmo, Dael Leda Irume, desconsidere. Dael Leda Irume. Obrigado. Quatro, vai ser livre no corte. Sim. Rádio 101, no autorizado atenção para o no meu pé, já tem que tráfego a 3 horas, 3 milhas, passa agora 3 mil pés, indecisa para 1.500 pés, um Serra, o meu 22. Azul 2773, voo e Mário para interceptar a chegada da Mário e acione identificação. Disparo nível 060, o ajuste é no 095. Direto Mário, descendo para o 060, ajuste 1015, Azul 2773. Aprovo, Mário Cagal, seria Mário ou Itália? Itália Alfa, voo e Itapi, Mário Cagal. Aprovado, Mike Charlie Alfa. Ataque Mike Charlie Alfa, procedimento em uso é o R nave GNSS pistão no zero, tem condições de... Seria o MDB do Lula. Gente, vai ataque Mike Charlie Alfa. Salvador, boa tarde, eu vou 1864, eu faço a 1600 na PUCA. Gol no 864, oceane código 5104, suba para o nível 350 na saída PUCA. 5104, 350, 864. Bom, meu Golf Fox Sierra, após o TAP, Borra, Sierra 366, dispara 2500 pés. Autorizado o RNAVE cristal no 0, está estabilizado. Tem após o TAP, Sierra Vita 366, mais estabilizado. Transvestido, Mike Charlie Alfa. Mike Charlie Alfa, prepara 4.000 pés, do ajuste 1095. 4.000, 2773, reduza para 2109, qual o número 3 na aproximação? 2109, azul 2773. Juliette, Hotel Romeo, posto de altista, ano 7, centro 140, 089. É, Romeo. 203, direita, via Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 1895, KNH 1095. 1095, Passando mais tarde, ela vai prosseguir para o final do procedimento RNAV ou para o final do procedimento NDB Zulu, que estamos zero? NDB Zulu. Teste. Hotel 3, autorizado, 6333. Direto, Hotel Romeu, Colos 35, autorizado, 90, para lá. Hotel 01 no controle. Aqui localizou. A única coisa que parece que está manchando aqui não parece ser óleo, não. Parece ser algum outro produto. E também não está com a dimensão tão exacerbada, não. Eu diria que está uma vez e meia o comprimento do navio. Mas nós estamos fotografando aqui. E aí eu vou descer aqui para 200 ou 300 pés para tirar uma foto do nome da identificação do navio. Então eu consegui encontrar o navio. É isso aqui. Ela não parece mancha de óleo, não. Parece algum outro tipo de produto. E como eu disse, também não está nenhuma dimensão exacerbada, não. Tem uma coisa aí de uma vez e meio o comprimento do próprio navio. Que deve ter seus 200 metros. É, talvez tenha que passar, né? Porque as aeronaves, todas elas, foram seis aeronaves que reportaram, falou que a mancha era monstruosa na proximidade ali de Veracruz. Agora isso já foi ao Zuno 350 que começou os reportes, já tem mais de 40 minutos, 47 minutos. Entendi, de qual pessoa? 5, alterna 2545, Rono 864, batalha, obrigado. Correção, posicionamento. Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeo Golf, Fox Trot Sierra. Papa Romeo Golf, Fox Trot Sierra, que é legal no 015, agora tem interpretação de pouso. Golf, Fox Sierra. É, tendo a 09, é porque a mancha era muito grande e estava ali próximo a Veracruz, ali próximo à caixa freca. Eles não tinham como precisar direito a coordenada, né, caramba? Ok, tranquilo. Vamos lá, escuta pra. Número 13, 437, Torre Salvador, Oceania 6213, boa tarde. Oceania 6213, boa tarde, contato na Tanada de Colares, que eu estou a ver saída da Eltransão e Lume, fala no nível 360. Oficina da Eltransão e Lume, nível 360, poderia voar na proa direto de Dael? Autorizado direto Lido, Oceania 6213. Direto Lido, Oceania 6213. Azul 273, processo para final do procedimento RNAV ou para final do procedimento NDP Zulu? Para final do RNAV, o Azul 2773. 7, sexta para 250010, altímetro 105, autorizado a final do procedimento RNAV. Vai seguir traço na aproximação, agora 10 milhas com o Xingu. Gente, descendo para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV, ajuste 10015, sente do tráfego. Azul 2773. Guardião 01 no controle. Gente, autorizado 1 no meu pé. Estou lembrando que a aeronave reportaram que o navio era um navio vermelho e preto. Com a, eles não conseguiram precisar quanto mastro, mas ele tinha 3 a 4 mastros. Perfeito, na verdade, essa é uma cor quase que padrão, né? A parte de baixo, ela normalmente é vermelha, né? E a parte de cima, mais bandadeira, a maioria é escura. Ou azul, amarelo ou preto. Então, um pouco de localizar pela mancha aqui. Salve. Azul 273. Azul 273, à sua esquerda, o senhor visualiza algum navio fazendo limpeza de porão? Posição 9, autorizado, chame táxi. Termo, à nossa esquerda existe um navio com todos os porões abertos, azul 273. Você poderia precisar mais da posição do navio? Embalde 1-1, é o material. Neste exato momento, a posição do navio 273. O Papa Tango Mike Charlie Alpha completa a final do NDV Zulu e chame a torre, Salvador, 1-1-8-95. Charlie Alpha. O Azul 273, o navio está à sua esquerda, quantas milhas, mais ou menos? 4 milhas à nossa esquerda, o Azul 273. Certo, muito obrigado pela informação, Azul 273, está autorizado a final do RNAV, desça para 2500 pés, informe estabilizado. O ajuste no 0-5. Descendo para 2500 pés, autorizado final, reportará estabilizado, ajuste 1015, azul 273. Enchendo cancelamento. Azul 273, com a rota 72, ele reportou que esse navio está mais ou menos botando aqui com sua proa a umas 5 milhas à sua frente, está com todos os porões abertos. 5 milhas à frente. Aproximadamente. Eu vou avançar aqui então em 5 milhas. Ele não está no visual não. Tem algo que não dá para identificar ainda como o navio, mas realmente tem um destaque ainda, assim, vai ser uma mancha. Vou avançar aqui então. Tá, ok. Firma está no pátio 5. Siga via Alfa Chamento da Juliette. Afirmativo, chame antes da Juliette para ingresso no pátio 1. Papatango Mike Charlie Alpha, base pela direita da pista 17, contra a embaixada de trabalho. Papatango Mike Charlie Alpha, pose autorizado pista 17, vento 110 graus, 119. Mike Charlie Alpha. Juliette Café Kilo. Autorizado o lançamento, vai tentar apenas para o tráfego. O guardião está pressionando a mancha de óleo, mas está a 4 milhas da costa. Autorizado o lançamento, reporte cruzando o nível de voo 035. Controle Salvador Azul 2773, estabilizado, RNAV final da 10. Azul 2773, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 1895, Azul 2773. Agora 119, decimal 8. 98633, bom dia. Índia, quanto espera a torre 1895, QNH 1095, bom voo. 1095, parte Índia, considera 2095, 1095. Viu? Radael. Oxanel é 333, contato radar na decolagem, super via ser Radael, transição ótima, para o nível de voo 360. Via Radael, para 360, 6333. As 2773, pouso para Jardim, 10, vento 130 graus, 109. Livre pouso 2773. Vou botar o Mike Charlie Alpha, solos 44, Aerostat. Rio 4167, November, informação. Prepare da Olho da Morte, aguardando cópia. Da Olho da Morte, uma nossa escuta. Um corte de frequência. Chanel 213, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 123 decimal 8, secundário. 8633, quando possível, correr na posição Voa Motiva. Quanto é a saída agora? 8633. Torre, boa, Azul 5021, ponto fera, 90, pronto. Azul 5021, mantém o ponto fera. Mantém a ponto fera, Azul 5021. Salvador, bom dia, o Azul 4485, informação November. Azul 4485, a cena de identificação foi ITAP para a chegada à mar, ajuste de altímetro 1015, reporte no ideal de descida. Apatando Juliette Quebec, quilo para Caixa Livre. 4485, voando ITAP, já no ideal de descida. Tenente Azul 4485, está autorizado a descida para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1 no 0 no 5. 050, 1 no 0, tenente, o 4485, menos confirmando após o ITAP, vai voar o Terra Vita 366? Se tiver condição, dá presente, já está autorizado direto voar o Terra Vita 366, o Azul 4485. Positivo, então vou dar presente o Terra Vita 366, 4485. O Chanel 6333, está autorizado direto o módulo. Direto Mote, 6333. Azul 5021, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Mantém no zero, Azul 5021. Quebec, chame na Quebec. Um 4167, qual é? Mas tu escuta, 4167. Campinas autorizado via rota do plano de voo, nível 320. Saída da El Leda Motiva, com primeira curva direita. Transponder 5126, controle Salvador 119, decimal 8. O 1219, solo, azul 273. Azul 5021, decolagem autorizada, vento no 40 graus, 11 norte. Vira claro, azul 5021. 5126, transmissão 298, controle do azul 4167. 1119, controle 4167, chame para posicionamento. 198, chamará. Paulo Salvador, boa tarde, gol 2067, sem informação 90. 2067, boa tarde, prepare da Eula da Motiva, aguardando cópia. Da Eula da Motiva, aguarda gol 2067. Azul 2773, Alfa Kilo, Pátio 33, Romeu. Alfa Kilo, Pátio 33, Romeu, Azul 2773. Azul 5021, decolada 49, controle 119, decimal 8. 98, azul 5021, boa. Controle Salvador, azul 5021, saída da EL. Azul 5021, contato radar na decolada, subvenção saída da EL, transição módulo, fora nível de voo 360. Via até 360, 5021. Autorizado o cruzamento no 7 até aerostar, estacionar a frequência livre. Boa tarde. Afirmo, será possível sim confirmar somente o POB? Sim, será coordenado. Primo. Me tragando. Salvador, eu vou no 867 com autorização para vir e sentir o nosso tema. Este Guardião Verona. Prepare Arbor Elétrica. Arbor Elétrica. De óleo ou produto químico? Nós entramos em contato com a capitania dos corpos e passamos a informação. Teodoro Lima, Índia, Tango, Hotel, Oscar, November Eco. Salvador, 6333. Chegou 2067, cópia. Chama 333, controle. Cheque rádio. Já foi copiado. Cheque rádio, 6333. Chama agora o Centro Recife, 125.1, Alterne 133.8, vou receber a clareza. 251-338, 6333, bom dia. Por favor. 138. No 867, copiou? tinha pedido um minuto, não estava pronto para a cópia, desculpa. Agora já é disponível, quando puder, por favor, se você, a sua cópia, repita. Autorizado Brasília, VP017, nível 360. Decolagem 0, curva direita, Arbórea Lefa. Transponder 5137, controle Salvador 119.8. Ok, autorizado Brasília, nível 360, decolada Lefa, curva direita, Arbórea Lefa, perfil. Acena 5137 e o controle Salvador em 119.8. Cotejamento correto, chamo para o estacionamento. Chamaria, obrigado. Voo 2067, na escuta para cópia? Na escuta, 2067. Guarulhos, via Pampers Luna 0 até Taubaté, nível 360. Decolagem, piscina 0, curva direita. Saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5121, controle Salvador 119.8. Sim, autorizado Guarulhos, nível 360. Da EL, Leda Motiva, transponder 5121. Controle após 5198, roda 1-0 com curva à direita, gol 1-2067. Correto, chamo para o estacionamento. Sim, 2067. Confio em portão? 1-0-10. Uno 556, portão 10 autorizado, chame táxi. Não escuta, 2067. Confirmando que você tá no portão 08? 06. Gente. Muito grato pela informação, o Guardião 01 foi copiado latitude 130942 decimal 2 sul e longitude 0384015.3 whisky. 00, autorizado final da aeronave 10, reporte estará estabilizado 448. Patrulhamento em Salvador? Excelente, grato, Guardião 01. E se eu puder informar se isso é um procedimento permitido?